essa olhinha aí, Dodô. Olha essa olhinha. Segura, Saline, segura, segura. Não larga ela, não larga. Vai. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. É, Alassi. Ela mais linda ficou. Ela tava no Pablo. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Não sei porquê. Já que foi aqui o parceiro Dodô do Rubim, presidente do Esporte Clube do Rubim, já por aqui, ao vivo com o Gil Alucinado. E Dodô, mostra como tá aqui no Pesota. Mostra aí, Dodô, mostra aí. O lendário Rubim. Daqui a pouquinho, meu parceiro Rally do Samba e toda a New High Tech. Ela fica comigo. Meu parceiro Jair Rafael ali com a gente, lá do Nova Dimensão. Alô, Dodô, vamos pra cima, New High Tech! Carro, casa e dinheiro, e ela quer bem, não casou comigo. Por que, Dodô? Eu nada tenho. Alô, Kelly! Ela só casou com o Anderson. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo. Não casou com o Alucinado. Porque eu nada tenho. Não casou comigo. Tubarão só passando pano. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente. O parceiro Valdir, rei do peixe do Vero Bem. Não demore tanto. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demora. Minha amiga Fernanda, hoje no berço, ela que é seguidora do Rubi, vem com a gente. Ela, parceiro Rafael, maravilha! Ooh. tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. As meninas da Pratilha aí com a gente. Ó, oh, meninas! Você volta. Só de boa. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Para que daqui a pouquinho, meu parceiro Rally do Samba e o showzaço pra vocês aqui. Pra galera do Rubi também. Bora, turma! DJ Júnior alucinado! DJ Júnior tocando pra você! Vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos o português. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Passando o seu Roberto aqui com a gente. Na boca do Amazonas. Eu quero. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano. DJ Boy! DJ Júnior Luciano, alucinado, alucinado, a minha vez vai chegar. E com esse tal DJ de Júnior alucinado, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. DJ Boy, tô curtindo com o DJ Júnior Luciano, Luciano. Na época, DJ! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos o português. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Olha quem tá na área, Tubarão. O maior mídia do estado do Pará. Americano do Sul. Alô, Maninho. Ricardo Multimídia. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, tá na moral, só na manha. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. E mais...

Mas quando na manhã seguinte deitei sozinho, acordei que faltava algo dentro de mim, notei. E quando lhe reencontrei naquele baile, olha que o time da equipe J tá ali com a gente. Valeu, Maninho! Valeu, valeu! Manda o nome da galera aí! Então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. Alô, equipe J! Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava algo dentro de mim, notei. E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. Minha amiga mãezona, era essa filha pra... Priscila, então, gente. Alô, Pri! Minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. E sempre vai ser assim. Parceiro Popó, da equipe Serra aqui com a gente. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui. Aqui. E não chorava. Eu me aprofundei demais. E agora chegou. Hoje colocaram vaca da equipe Serra, né, vaca? E com seu sentimento. Olha aí, vaca. E dessa vez sou. Olha a potência. Uma noite sem você. Um pouquinho de salgadinho aqui do ladinho. Vem embora. Pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você. Só não tem salgadinho pra Monique hoje. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Aquela cobra ali. Vou tentar fazer de tudo pra e você. E Natasha. E me amar em Itacaré. E Natasha. Vou lhe esperar. Mas já tá na área, viu, galera? Daqui a pouquinho ele tá por aqui. Olha aquele alô, aquele abraço pra vocês aqui. Alô, Gilmar! Júnior alucinado, sacana, rapaz. Tu sabes. Ei, Júnior, sou Gilmar do Rubi. Tô curtindo você aí. E tu sabes que sim, que sim, que sim. Você tem alguma coisa pra me dar?

Curte o pagodinho, bora! Esse é o samba de raiz! With a brand new twist, come rock the albums, we dance and sing, cause you take me up with anything. voice. Now the time has come for you to make the choice. Olha a equipe J ali com a gente também. Equipe J! E o Carlinho só no que eu pare. Tá de Uber hoje, né? Quero dirigir pra ti hoje. Mais uma! Vocês por aqui, meu parceiro Jairinho, em seguida o DJ mais novo do Rubi. Alô, DJ Boy! Eu sou o DJ Boy e tô curtindo com o DJ Júnior Puxa aqui no Casota, o nosso lendário Rubi, e o parceiro DJ Júnior Alucinado, detonou agora.